que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Meu bambolê aqui pra poder rodar e eu vi que a gente aqui tava doida pra poder rebolar também, né, Rosa? Nossa, Trilosante tem vergonha nessa cara, não, Eric? Eu não falei nada, eu só falei o Mambolê. Você já sabia que era de Los Angeles? Nossa, você, então, era fã. Eu tive que se lembra essa marmota. Eu tava até com as minhas baracas pensando. Nossa! Que delícia, Jack. Jack tá até cansado, olha a voz dele. Maravilhoso. Aliás, você sabe muito bem como começar, né? É claro, ora. Afinal de contas, aqui tá a gente pra poder desfrutar dessas músicas nostálgicas. É. Como diriam os gregos, é. É? O Eric tem coreografia, é. Bambolê. Tenho. Daqui a pouco eu vou me gravar e botar no YouTube aqui pra todo mundo ouvir. Nossa, vai ficar bonitinho, hein? Vou. Aguardem, esperem aí. Pode esperar, viu? Rapaz, essas músicas iniciais. Eu não sei, não. Eu realmente não sei, não. É igual aquela história em Terra de Saci, meu amigo. Calça jeans, veste 2, né? É? Ah, tá. Eu ia falar outra coisa aqui do Saci que dispara Saci, mas é melhor deixar pra lá. É inconveniente esse horário. Ah, Eric, já até imagino. Ah, é? Pois é, gente, aqui é a Conferência do Rock Taboca City iniciando mais uma vez aqui. E desta vez a edição é 17. E captando novamente um convidado especial que dessa vez nós trouxemos de lá de São Paulo. A nossa queridíssima Renata Pia. Olá, Renata, tudo bem? Oi, Eric, prazerzão estar aqui, hein? Pois é, a gente sempre teve vontade de trazer você e os demais lá da Antena Zero. E como você foi a minha cicerônia, né? Uhum. Da Antena Zero, abri as portas para realmente ver aquele grande canal que é, de locutores, programas, que a gente tanto adora. Abre lá, procure Antena Zero, uma rádio online, e que vocês vão ver a rádio mais alternativa do país, se não for a melhor, uma das melhores rádios também do Brasil. E a Renata aqui, ela é uma das locutoras com a grande Rock in P, né, Renata? É, o Rock in P. É verdade. E aí, Jack, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. E, Renata, prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, Jack. Estou muito feliz. Acredite, nós também. Rosa, como é que está você? Tô bem. E você, Jack? Tudo bem? Tudo tranquilo, fora uma gripezinha enjoada. E você, tudo bem também? Tudo bem. Fala aí, meus telespectadores. Vai. Ah... O Eric tá todo animadinho depois que tocou o bambolê. Eu sempre ando feliz. Ô, Renato, nossa, tô super feliz também de você estar participando. Nossa, convidada mais que especial, hein? Ah, com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Ah, Rocky. Eu sou uma fã da confraria. Ah, pois é, já ouvi falar disso aí. Também? Você já acompanha a confraria desde o ano passado, né? Eu acho que eu acompanho a confraria desde o comecinho, né? Verdade. É, que me incentivou bastante no momento ali de um hiatozinho ali de alguns meses. E a Renata levantou minha moral ali. Bom, Eric, vai e tal. Queria... Poxa, isso ali foi super motivador. Ah, legal, isso mesmo. Tem que ir em frente. E você, além de locutora, quem não sabe também, ela é editora-chefe do Rock in P, no caso do site, redatora do Punknet e colunista do Cut Me. Vem cá, é além de maquiadora. Como é isso, Renata? É... A música é um ramo complicadinho financeiramente, né? Então a gente tem que se virar nos 30 um pouco. E como eu gosto muito de maquiagem, eu entrei nessa e já sou maquiadora já faz um tempo. Uhum. Também. Deve ministrar algum curso também de administração do tempo. Pois né? É, menina, eu tô querendo fazer uma máquina do tempo pra voltar uma hora todo dia. Pra ver se eu tenho 25 horas, pelo menos. Que ajudaria bastante. Além disso, é mãe, né? É, nem fale. De duas meninas. É outra profissão. Ah, é. Viu? É verdade. Com certeza. Não sabia que ela era maquiadora. É. Uma novidade pra mim. Eu sou também. Que ótimo, hein? É legal, eu gosto. Ah. É uma profissão bacana até. Eu fico imaginando, gente, a Renata, do jeito que ela é, quando vai fazer a maquiagem, eu acho que ela dá aquelas puxadinhas no lápis assim, a lá rock and roll, porque não, vou deixar um estilo dessa noiva aqui meio roqueira. Eu sempre faço. É mais ou menos por aí, Renata? Sempre faço isso. Como é que é isso mesmo? Eu já maquiei muita gente assim, né? Pin-up e tal. Então já tem um público assim mais roqueiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho aquelas mais tradicionais e eu sempre dou uma puxadinha lá, Amy Winehouse, né? Não consigo fazer uma maquiagem clássica. Por mais que eu tente, não sai. Você já tem quanto tempo aí com maquiador? Ah, já faz uns 3 anos, mais ou menos. E você adora? Eu gosto, gosto bastante. Quantas e quantas vezes a gente tá conversando e de repente, olha, eu tenho que sair aqui correndo que eu tenho um trabalho pra fazer agora. Isso, Jack e Rosa, é lá pras 10 horas da noite. Como é que é essa história mesmo, Renata? Ah, a gente... É dia de sábado, final de semana. Sábado, minha agenda é bem maior e eu trabalho em produtoras também. Então, às vezes a filmagem é noturna, vai a madrugada inteira e o maquiador tem que ficar lá a noite inteira. Já aconteceu alguma situação inusitada dessas esperas? As coisas não dando certo? A maquiagem ou... é um ramo muito difícil de dar algo errado, né? Porque acontecer alguma besteira, você vai lá, limpa e faz de novo. E também pra consertar é bem fácil, mas assim, já aconteceu de eu estar com noiva ouvindo o programa na Antena Zero e dando uma acompanhada no chat, isso eu já fiz. A noiva tá lá. É isso que eu te perguntar. A noiva tá lá e fala: como é que você dá conta? Leva o meu computador e fala assim: vamos ouvir uma musiquinha, tem um programa de rádio. Aí coloco, vou maquiando, ouvindo o programa. Isso eu já fiz sim. E quando você se depara com a noiva, você tá com seu notebook lá, ouvindo, e a noiva não gosta nem de rock, como é que você faz? Você fala assim: se apresenta a rádio? Como é que é a história? Geralmente eu não apresento a rádio, assim, né? Eu não misturo muito as duas profissões. Porque são públicos muito diferentes. Mas quando é uma noiva ou alguém que é ligado a rock, eu sempre apresento. Aí eu apresento a Antena Zero e tudo mais. Não perguntam, não ficam... Ah, perguntam, adoro. Quando vocês falam que tem um programa de rádio, o pessoal não curte pra caramba. Uhum. Aí a pessoa fala, ah, mas como é que é e tal. O pessoal bem curioso, é bem legal, né? Agora imagina se alguém lá te pergunta, né? Tá perguntando sobre maquiagem assim, de repente, sem querer, você vai lá no chat e fala assim... No batom borrou, o pessoal não vai entender nada, né? Então, a minha página no Facebook, ela é muito voltada pro rock. E quando eu comecei a misturar as duas coisas, os roqueiros não entendiam o negócio da maquiagem, as clientes não entendiam o negócio do rock, eu fiz duas páginas diferentes. Interessante. No caso aqui, você, né, é publicitária também. Já tá há quanto tempo nesse ramo, Renata? Eu me formei em propaganda, se não me engano, em 2001. Eu trabalhei muitos anos em agência como diretora de arte, só que aí com filho ficou um pouco complicado, porque o horário de agência é muito maluco. Porque você entra às 9 e sai 10 da noite. Apesar do horário de maquiagem ser maluco, ele é um horário agendado, entendeu? Às vezes é de madrugada, sim, mas assim, as meninas estão em casa, não é todo dia aquela rotina louca. Então eu também fui publicitária, mas hoje eu não trabalho mais na área. De qualquer modo, você tem, né, um blog, você é colunista também de site e tal. Sou. Na verdade, se torna mais por prazer, né, do que propriamente... Financeiramente, né? Alguns trabalhos que eu faço, eu ganho, principalmente quando a gente tem patrocínio de cobertura de shows. A gente faz muita cobertura de shows e resenhas. Tem alguns shows que são patrocinados, sei lá, pela Ambev, por alguma cerveja, por alguma bebida. E aí, geralmente, nesses trabalhos a gente ganha. Renata, que horas você dorme? Eu durmo pouco, viu? Mas eu durmo de manhã. Eu não trabalho de manhã, né? Geralmente todo mundo acorda às 7 ou 9 horas e vai trabalhar. Ainda bem eu não tenho esse problema. Então eu consigo acordar 11 da manhã, consigo acordar às 11, meio-dia, assim eu consigo. Quando começou seu interesse por rock? Olha, desde que eu nasci, aquelas que eu me lembro, tava... Não, brincadeira, eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos uns 10 anos, eu acho. Quando meu irmão tinha vários LPs legais, e eles ouviam muito punk, Dead Kennedys, Agent Orange, Ramones. E as minhas irmãs eram mais ligadas a MPB, e eu não gostava muito do que elas ouviam. Então eu comecei a me interessar muito pelo que meu irmão ouvia. E aí eu fiquei apaixonada, nunca mais eu consegui viver sem. É, eu ia perguntar esse amor à primeira vista. O rock and roll tem sua magia, né? Porque o seu gênero mesmo é que você curte mais é punk, punk, né? O que eu mais gosto é punk. Garotos Podres, já conheço tudo. 365, tem LP, imagina, na época eu tinha isso tudo, ai, gente. Aquele LP deles, primeiro, foi é o melhor disco, vendido, né? Ele é vendido até hoje. Imagina lá fora, deve ser super conhecido, e né? E é muito bom, fui no show deles sozinha faz mais ou menos uns 2-3 meses, nem lembro, mas foi tão bom, cara. Todas essas músicas boas, imagino, cantando, gritando, é, muito bom. Muito legal. E recentemente você, Renata, também entrevistou os Garotos Podres, né? Os Garotos Podres é uma banda que eu conheço desde pequenininha, e assim, quando eu acabei ficando amiga deles, de tanto encher o saco deles, porque aí eu... Como assim? Eu fiz o blog, daí eu procurava os caras pra fazer entrevista, daí eu chamava eles no Face, daí eu aparecia no show, do nada, e tipo, de fã a gente foi virando amigos, sabe? Sim. E eles são muito legais, eu vejo. Bacana. Eu não consigo nem olhar, às vezes a gente conversando de amigo pra amiga, eu fico pensando, cara, são os Garotos Podres, tipo, aquilo que eu via quando eu era pequena e adorava. Imagina. Mas a gente tem muitas coisas a perguntar em relação a essa questão de bastidores aí, mas antes disso, a gente vai partir pro primeiro setlist e na volta você conversa mais, que a gente tá doido para entender e conhecer esses artistas aí que você também já andou perambulando, viu, Renato? Vamos embora que a gente vai ouvir agora. Nós vamos iniciar aí com uma banda de Nashville. Eles foram para Nova York para tentar alguma coisa maior e vocês vão ver no que deu aí. A banda é Clear Plastic Masks, Pegasus in Glue é o nome da música. E na sequência aí também teremos Buffalo Springfield, Mr. Soul. Que bacana. Que o nosso Ricardo Bracinha aí, o presidente da República de Juiz de Fora, Renata, tá trazendo pra nós aí, porque ele já tem um cartão aqui da confraria. Ah, legal. É, pois é, esse aí manda centenas de músicas pra gente em todas as edições. Esse aí é de carteirinha. Legal, bacana. É, que a Rosa aí é a porteira da República. E em seguida, pra finalizar aí, a Renata vem com The Clash, I'll Fall the Law. É, já pra gente chegar chutando a porta, né? Então vamos lá, chutando a porta, mas depois dos dois aí primeiros. Vamos lá? Bora! No, it sounded awesome. Oh, hello, Mr. Soul. I dropped by to pick up a reason for the thought that I popped at my ear to see your vent of the season. White crowds, just a trace of my face could see. Law in a confraria do rock. Acabamos de ouvir A Paixão de Renata P, The Clash, A Fall the Law, hein, Renata? É uma paixão, The Clash é pra meu coração todo. Joe Strummer aí, Companhia Limitada. Opa, Mick Jones, e assim vai. Opa, isso aí. Antes, com Buffalo Springfield, Mr. Soul, do Ricardo Bracinha aí, que a Rosa trouxe pra gente, né, Rosa? É, e pra quem não sabe, o Buffalo Springfield é a primeira banda do Neil Young. Olha só, que legal, não sabia, Rosinha. Não, é bem bacana. Essa música é de 67. E Stephen Stills tá com ele aí. Tá, ah, é? Formação, é. Depois eles formaram, né, o Stills, Nash and Young. Isso. Verdade. Banda folk fantástica. Verdade. Eu curto um folk. Eu gosto também. O folk eu é bacana, gosto também. O folk é bacana. Porque... Eu tenho um pé no folk e um pé no punk. Eu quero saber se você tem mais dois pés, Renato, que você tem tanto pé em todos os lugares aí que você adora. Tá difícil, né? É difícil. Eu é sou difícil. Novo, quase um pouco. Então. Iniciamos aí o setlist com Clear Plastic Masks, com a música Pegasus in Blue, uma banda de legal Nashville. Legal essa banda, eu não conhecia, Eric, bem bacana. Também não conhecia, é. Não. É, foi formada em 2011, ela é de Nashville. Então. Lançaram um álbum recentemente, agora, 20 de maio, um quarteto fantástico lá, e eles são, assim, bem nostálgicos, eles procuram realmente ter afiados mesmo, aquela condição de influências, de rock and roll bem genuíno, e eles falam até mesmo que evoluiu, assim, o som deles de forma tão tranquila, através de umas jams que eles faziam, que acabou se tornando isso aí. E aí se descobrindo esse som aí, que surpreende às vezes um pouco. Uma obra bem bacana, chamado Been in There. Eu também não conhecia, não. Eu vou atrás. É um sonsaço. E não tem como. Essa música, pelo menos, me remete lá aos inícios dos anos 70. Final dos anos 60, aquela coisa, aquela bateria bem quebrada. A bateria, quebrada. Exatamente, bem notória essa presença. É, a presença do contrabaixo também. Muito arranjo bem legal mesmo, eu gostei. Vou atrás. Eu também. Pois é. E aí, voltando com a Renata, que a gente veio aí com o The Clash, né? Essa música nem é do Clash, ela é do The Crickets. Do The Crickets? É, ela foi, acho que gravada pelo Sonny Curtis em 59. Várias bandas já fizeram, mas ela ficou mais conhecida pelo The Clash mesmo. Agora, essa paixão por rock e punk, principalmente, né? Eu vejo que você adora o Joe Strummer. Quem que você gosta mais, dele ou do Joey? Do Joey Ramone? Eu gosto muito do Joey. O Joey é amor de vida, mas eu gosto muito de Clash também. Gosto muito do Joey Strummer como músico, ele é muito bom. Apesar das duas bandas estarem no mesmo movimento punk, são bandas bem diferentes, né? É isso que eu digo, né? Parece que o The Clash se tornou talvez um pouco mais comercial, por talvez ter sido mais acessível aos ouvidos, né, do grande público. Eu acho até que não, ele era mais experimentalista, porque ele tem várias influências de som, ska, funk, pop, soul, jazz, rockabilly, reggae, né? É. Então, é uma banda, um punk experimental, ele era muito mais elaborado que Ramones, por exemplo. Mas eu gosto muito da simplicidade do Ramones, que eu nem acho que seja tão simples quanto falam. O nosso outro punk aí da confraria... E aí, Jack? Cadê o Jack? Jack, o estripador. Eu, apesar de ter presenciado o nascimento do punk rock, eu confesso que eu tô mais pra heavy metal, viu, Rosa? Do que pra punk rock. Se bem que eu acho que o rock and roll é fantástico. Heavy metal não é punk, não? Quem? Heavy metal não é punk, não? O Jack é metaleiro, então. Eu pensava que punk também era heavy metal. Não. Eu sou clássico, rapaz, já disse, eu não tô envelhecendo, eu tô virando um clássico. Já falei isso aqui pra você, Mavi. O Jack é mais classic rock. É, sou, tô mais nessa linha. Ah, legal. É engraçado essa faceta do rock and roll. Mesmo você pegando uma fatia, né, o punk, você vê. Uhum. O The Clash tem uma influência diferente, faz um som diferente do Ramones, que faz. Puxa mais pra década de 50... Que tem uma influência e é diferente do Sex Pistols. É verdade. Que é uma coisa mais dura, né? É. Então, o rock and roll é fantástico. Se você pegar o punk americano, o punk californiano, o punk de Nova York, o punk da Califórnia, o punk de Londres, são totalmente diferentes. É verdade. Uhum. É verdade. É. E engraçado que o punk inglês, ele é mais... elaborado, né? E faca nos dentes, né? Já o punk americano, é, nem cru, tanto. Né? É. Enquanto o punk... inglês, ele é, vamos dizer assim, talvez mais os subúrbios e tal. O punk americano, ele era uma coisa mais glam. É, isso tem a ver com a cultura do povo, não é o mercado americano. Cadê a nossa punk? É. Aí. A nossa coleguinha aí. Agora, na verdade, o Malcolm McLaren falou assim, que ele viu o Ramones lá nos Estados Unidos, ficou de cara. E essas influências para a Inglaterra, né? Muita gente acha que que o punk surgiu com Sex Pistols, né? Mas na verdade, né? Na verdade, o Malcolm McLaren, ele começou antes ainda com essa visão de punk, porque ele foi empresário do New York Dolls, que eu acho que foi muita influência pro Ramones e tudo mais. Com certeza, também. E a loja? A loja Sex, a né? A loja, é, exatamente. A grande loja. Que tudo começou. Imagina as figuras que não passavam pela loja. Contra a cultura total. Eu queria trabalhar lá, eu acho. Você. Mas falando de punk, heavy metal aí também. Gente, imagina o que não era pros nossos avós ver uma cena de punk, de um show punk. É, então. Pois é. Esse negócio foi tudo uma surpresa, né? Pra uma época que, anos 70, imagina aí todo mundo. Né, intertelado, todo mundo conservador, né? E imagina, né, nos momentos também áureos, né? Outra partida lá na Inglaterra, Estados Unidos também, que atravessava. Acho que naquela época era terrível para os nossos pais. E aí acho que eles precisavam de um remedinho para atenuar, né? Diminuir essas dores de ouvido que deveriam ser na cuca deles. Para isso eu trouxe aqui um santo remédio. E eu queria que vocês ouvissem e dissessem para mim o que é que vocês entenderiam. Lá vem, hein, Eric? Ou melhor, né, remediasse a esses aí que tanto iam incomodar o juízo da gente. Então, receba aí. E a criança acordou. Dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou. E a criança dormirá em paz, porque Auricedina elimina dor de ouvido e combate a purgação. Auricedina. Ouça hoje este nome para ouvir bem toda a vida. Dorme, dorme, menina, com Auricedina. Espero que também para os adultos serviria, né? Ouça bem esse nome. Mas não que a criança vida. Chorando. Então. Mas muita gente naquela época lá. Você que é mamãe, dos anos 70. Que anos 70? Adivinha? eu tô variando. Eu viajo sério, Renato, nesse troço. Eu começo a entrar fora. Ele tá emocionado, tá emocionado. Olha. Vai tomar sua Auricedina, meu filho. Rapaz, Auricedina, você sabe de que época? Auricedina é um nome até difícil de falar, né? Por favor, eu queria uma Auricedina. eu vou chegar lá, Renata, porque vocês não vão acreditar nessa odisseia do túnel do tempo que eu trouxe aqui, nesse fármaco para nós. Bom, o medicamento antigo aí do Auricedina era dos anos 40. Nossa! E essa música aí foi criada em 1948, composta por Antônio Maria e interpretada pela brilhante Dicinha Batista, onde dizia que Auricedina, indicado para dor, inflamação, purgação de ouvido e contra a surdez. Oh, porra, né, Beethoven não sabia disso. Não sabia. O que seria uma purgação de ouvido? Você sabe o que é purgação de ouvido? Não, tô só imaginando. Então, é aquela eclosão de massa pus dos seus tímpanos, né, para fora. Dorme, dorme, menina. Ou se não, né, numa linguagem mais técnica, famoso exudato, né? Como é que é? Olha a Rosinha. Eu sou técnica de enfermagem. Como é que é a história? Não, mas como é que é a história então aí, Rosa? Ué, exudato, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, a ferida dessa pessoa tá cheia de exudato, é o nome técnico pra pus. Ó, que coisa linda. É o nome mais bonito. Eu também achei. Exudato de metil. Uma banda punk chamada Exudato. É. Pronto. Gostei da ideia, Renato, mandou bem. Bom nome de banda. Então, e esse aí, no caso, né, dizia lá a propaganda, né, se você é mamãe, sabe bem como é difícil ver seu bebê chorando. E um dos grandes males é a chatinha dor de ouvido. Como curá-la? É pouco apelar apelativa. A propaganda já era apelativa desde essa época. Era terrorismo, né? Puro, Renata. Eu vou avançar aqui para você entender melhor. É, olha só, como curá-la? Antigamente, a grande mágica era usar o remédio Auricedina, encontrado até hoje nas farmácias de todo o país. Um medicamento que foi um dos grandes anunciantes da década de 40 e 50, como citei. E, ao mesmo tempo que eu evoquei aqui o terrorismo, olha só o que é que falava nos anúncios, né, nos panfletos. Vamos lá, ouçam e chorem. Ai, gente. Ô, mães carinhosas. Olha aí, sempre o ouvido de vossos filhos. Dor de ouvido é sinal de inflamação. Ouvido inflamado faz pus dentro da cabeça e torna-se doença grave e perigosíssima. Duvido aos miolos, a passagem é muito fácil. Nossa! Gente, que absurdo. É, uai. Parece que é exatamente uma bala de revólver que tem tanto no ouvido que alguém atirou e vai entrar nos miolos e bem, pronto, matou o menino. Bem punk esse texto aí. Na verdade, todo punk, a mãe não usou a auricidina. Deve ser. Deve ser. Ele ficou com problema nos miolos. Com certeza, e o menino ficou revoltadinho, bichinho. Que perigo! Sim, se não tratarmos as dores de ouvido de vossos filhos, eles podem morrer de infecção cerebral. E que sofrimento horrível! Gente, que horror! Ou seja, até lá, ele sofreu bastante por causa da mãe. A mãe com sentimento de culpa, né? Que não deu. Ele matou o próprio filho. Que absurdo, né? Nessa altura do campeonato, rapaz, o menino correndo caiu diante dessa propaganda aí, meu amigo. A Auricedina dentro do ouvido dele. É. Foi, não é mais o mesmo. Passou a vida sonhando. Eu não usei a Auricedina. É, então. Se escaparem. Olha que desgraça. Se escaparem, podem ficar surdos e até mudos. Que absurdo. Um filho surdo e mudo? Que horror. Que aflição. Que desgosto. Tá escrito isso? Que horror. Um filho surdo e mudo? Felizmente, a Auricedina combate e evita todos esses males. Gente, que absurdo. E o bicho é tão bom, o remédio, que diz que, lembre-se, além do azeite morno e da fralda quentinha, também há outra salvação para os choros do neném. Auricedina. Da fralda quentinha. Ou seja, é tudo equivalente. Então não precisava pagar a Auricedina, é só aquecer o azeite. É verdade. Que você pinga no ouvido, não é? É tão bom que o azeite resolve. Nossa. Então. Se for azeite galo, então, hein? Pelo preço, não precisa nem estar quente. Tem que ser esta virgem. Rapaz, quem escreveu esse texto, gente? Qual que foi? Osaminha Bin Laden. King, né? Ué, tem a ver lá, mundo pós-guerra, 1948, ó. Então, é verdade. É verdade. Bem lembrado, Rosa, bem lembrado. Olha só que terrorismo pras mães, um negócio desse é pra vender. E a mãe já saiu comprando, já saiu de casa, né? Correndo, correndo de casa, é. Deixando os filhos chorando até mesmo lá, pra comprar esse troço e voltar pra poder causar um milagre. Que eu for. É, então. E olha, um dos motivos que eu saí da propaganda foi esse. É muita manipulação. Não, mas esse foi demais. Fala a verdade. Foi. Você que é da área. Foi demais. E nas minhas andanças aí de pesquisa, vocês não acreditam, mas tem um nome de uma pessoa chamada Auricedina Maria Pessoa. Essa pessoa foi salva. Deve ter sido. E aí a mãe, para homenageá-la, trocou de nome e botou o nome dessa. Exatamente. Na verdade, ela foi salva pela Auricedina. Ou então descobrimos quem escreveu esse texto. O pai dessa viatura. Deve ser em homenagem e em celebração ao grande milagre. Ai, ai. Pois é. Se por um acaso a Auricedina não resolveu, eu acredito que os punks e os metaleiros, né, devem ter tido em alternativa ao fármaco a seguinte cantigazinha. Se a criança acordou, bate na bunda dela, reze para o senhor pra ele ter febre amarela. Dorme, dorme, menina, eu te dou estricnina. Gente, da onde saiu? Poesia também. Que os pais cantavam pros seus metaleirozinhos e punkzinhos. Só se for. Ai, ai. Tá explicado agora. Então, pois é. Esse aí foi mais um VJ, né? Que nós trouxemos para o limiar de nossos ouvidos, né? E voltamos aqui com a Renatinha Pi, essa grandiosíssima, doce mulher punk. Ah, é um prazer. Novamente, digo que é um prazer. Que com certeza a mãe dela não deu Auricedina e coadjuvante. Ela virou o que virou. Coadjuvante, pegou a fraldinha quente, botou no ouvido e virou o que virou. Virou isso, virou, né? Isso. O resultado fantástico, foi triste. Fantástico, fantástico. Triste o quê, menino? É, pois é. É só ela me que acha, é isso mesmo. Pois é, Renata. Voltando aqui para as nossas andanças, né? Você que andou bastante por aí, né, atrás de astros, estrelas do rock, né? Bastidores e tudo mais, né? Quem foi que você chegou por ali, foi pro show, conseguiu uma entrevista, conseguiu um tete-a-tete? Passa aí pra gente, vai, a nossa história. Ah, eu consegui alguns, assim. Geralmente eu gosto de bandas que dão shows em casas pequenas, né? Tipo, o Steve Souto do Adolescent, ele tava no hangar. Então é fácil ter acesso a eles, porque você espera um pouquinho do show, os caras vêm conversar com você. O fato de ser mulher ajuda, não vou mentir. Uhum. Eles, com certeza, se eu fosse um cara, seria um pouco mais difícil. Aí, se eles veem uma mulher, eles já têm mais. Se fosse um Jack Bracan assim da vida, ele teria mais sucesso, então? Não, o Jack sempre teria mais sucesso. Não entendi. Você, Jack, você, do TDC, Bracan. Não teria sucesso nenhum. Que isso, com essa voz, com essa voz eu daria toda a entrevista pra você do mundo. Tá vendo, Jack? Uau! É. E aí tu vai. Ainda bem que você não faz meu tipo, tá? Ainda bem, senhor. O segredo é você esperar um pouco, né? Acabou o show, você meio que já fica sondando onde a banda tá e tal. Sim. É muito fácil conseguir, não é uma coisa impossível. Uhum. Em locais pequenos, né? Em locais pequenos, mas eu também já consegui o Bruce Springsteen, que na imprensa ele tinha liberado. Uhum. Então, tipo, meio que fiquei olhando a casa de show, fiquei olhando onde estavam as vans. E é aquela coisa, acabou o show, o artista quer ir embora, ele não quer ficar lá comendo um lanche ou conversando. Então, se você for pra onde é a saída do local, você geralmente encontra com a banda. Uhum. E você normalmente depende faz... de uma casa pequena, só se quando é estádio, que é difícil, né? Claro, porque, como você falou, uma casa pequena é um show mais intimista, então tudo ali tá tudo à mão, né? De você tanto tá ali em contato com o artista, né, como também até mesmo nos bastidores e até mesmo a saída deles, como você me citou, né? Exatamente. Sim, o mundo do Facebook ajuda muito, porque nessas, por exemplo, você conversa com a pessoa, você já adiciona a pessoa, já tem aquela conversa, quando você vê, você tá amiga dos caras, os caras estão te avisando quando vem dar show aqui. Sim. O Facebook te ajudou muito. Uma ferramenta boa, né? É, nem fale. Entre essas dicas aí, você pode também exprimir mais essa questão de outras, do tipo, como você faz? O artista vai, a banda acaba, o show, o que seja, e aí você já vai direto pra parte da saída, você pega o carro, persegue, como é que é essa história? Não sou. Nossa, grupe? Eu grupe, tô perguntando grupe. Pra saber, ora. Nossa, Renata, grupe. Ela falou casa de shows depois, não sei o quê. Eu tô perguntando. Eu sou ingênuo, gente, por favor. Tá certo. É assim, você sai, acaba o show, você fica meio que ali do lado do camarote. Aí quando ele sai, você já tenta dar uma conversa. Na verdade, muitas vezes eu também fui com uma imprensa, isso ajuda. Claro, você tem acesso, né? Eu não vou mentir, você tem um crachá, você é outra pessoa, entendeu? Eles têm mais paciência, os caras não vão ser grossos com você, porque não sabe se você vai falar mal deles, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem aqueles que mesmo assim, que não sabem que você é da imprensa, te tratam super bem. E é fácil, é tranquilo, mas não saio perseguindo. Assim, quando o artista não quer, eu também não vou atrás. Só quando eles me dão um acesso, senão eu também tô fora. Porque eu não gosto de astro que não dá acesso ao fã, eu não gosto disso. Uma abertura, aquele olhar, aquele sorriso. Quando eles não dão abertura e já foram muitos, eu caio fora e nunca mais tento também. Uhum. Você, desses artistas, que mais suou assim ser um cara legal ou quem suou mais chato, enfim... Ah, eu não vou falar nomes dos chatos, porque não vai cair muito bem. Mas tem alguns brasileiros que eu acho que se acham muito. Já vi, assim, bandas brasileiras que, tipo, lotaram uma casa de show pequena, os fãs estão lá esperando e, de repente, eles saem com segurança, não falam com ninguém, sabe? Eu acho isso meio babaca. Principalmente no Brasil, os caras não são tudo isso, entendeu? Porque eles têm os fãs que eles têm, então eles podiam ter um pouquinho mais de respeito. O Bruce Springsteen me impressionou em todos os sentidos, porque ele com fã, ele é realmente um absurdo. Ele bebe da cerveja do fã, ele segura na mão das fãs. Se você fala assim, eu te amo, ele responde que também te ama. ele olha no olho de cada um, ele autografa tudo, ele tira foto um por um. Isso, assim, com segurança falando pra ele não fazer isso. Celebra casamento no palco. Celebra, ele é o máximo, ele realmente me surpreendeu. E tem muitos que são assim também. Tem algumas que decepcionam, sim. E mesmo assim, por exemplo, já falaram assim pra mim, falaram, ah, fui ver tal banda saiu com seguranças, puta babaquista. Aí a pessoa fala assim pra mim, ah, mas isso aí foi coisa do produtor. Não, desculpa, eu acho que se o astro que manda nesse sentido, é o relacionamento deles com o fã. Verdade. Então se ele virar e falar assim, eu não vou sair com segurança, eu quero falar com o fã, porque às vezes não são nem 20 pessoas que estão ali esperando. Por exemplo, o dia que o CJ Ramone tava, eram eu e mais 5. Não custa nada você falar, autografar e ir embora. Em 15 minutos resolve tudo, né? Então tem bandas que tinham 20 neguinhos ali e os caras saindo com cordão de segurança, não deixando ninguém chegar perto, sabe? Aí você fala, meu, vai se fuder, né? Faz maior cena, né? Você pode falar palavrão aqui? Pode, não, pode. Não, mas a gente deixa. Claro! Pode. Ô, rapaz, aqui é uma casa de respeito. Que isso? Né, desculpa. Só um pouquinho. É, essa porra. Que droga, que caralho. Que... Ô, Renata, e se desse vez, né? Você estaria também em cima do palco, porque você tem uma voz belíssima. Nossa, eu também achei demais. Ó, Jack, se você ouvir a mulher, você vai ver aí. Eu já segui a carreira, tive banda e tudo mais. Ah, é? Então, qual era o nome da banda? Ai, tinha um nome horroroso, gente. Ah, pode contar essas coisas horrorosas que eu também saio. Chamava Fusão. É. Como é que é? Fusão. Fusão? Fusão. Nossa, que química. Ah, não, legal. Fusão, né? Não é horrível, não. Mas é muito difícil conciliar tudo. E realmente eu parei. Uhum. Mas você ultimamente gravou algumas coisinhas aí? É antiga, essa gravação é antiga. Tá. Já faz alguns aninhos. Tá, mas independente disso, por que você não dá o ar da graça aí? Canta uma musiquinha pra gente, vai. Agora aqui? Ah, é, por que não? Ah, não. Só uma capelinha, capelinha. Não. O que é isso? Vai. Um refrãozinho, vai. Só pra dar um tom da tua voz, vai. Não, vai estragar o programa, né? Ó, gente. Tá vendo aí? Eu tentei. Jack, tentei aí, tá vendo? Por favor, Renato. Tonight you're mine completely. You give your life. Ô, Renata, sua voz falando assim é super angelical. Eu, assim, nossa, uma voz super poderosa, forte. Eu fiquei impressionada. Fiquei até feliz com o seu elogio. Inclusive, eu fiz aula de canto muitos anos. Eu fiz aula de. Eu fiz 20 anos mais ou menos de aula de canto. Nossa, tá vendo? Maravilha. Desde os 16, então. Muito tempo de aula. Uhum. Gente, posso falar? Eu já cantei em pizzaria. Já cantei. Mas veja só, a sua voz. Você comia. Vem cá, o pessoal pagava com pizza ou pagava mesmo ali? Pagava com pizza, com. Meu, eles não pagam nada. Olha, eu vou falar, a vida de músico é difícil, viu? E como é? Eu também sei. Às vezes assim, a gente fechava assim, o convênio artístico é todo do artista. Chegava lá, os caras pagavam metade porque falavam que tinham combinado isso. Aí te dava 10 reais pra cada um da banda. Que bom! E o dinheiro do busão? É, o dinheiro do ensaio, a gente nem pagava o ensaio com o dinheiro que a gente ganhava, era muito amor mesmo. É, roqueiro sofre, viu, gente? Por isso que essas bandinhas nacionais aí, quando tem um públicozinho de mais de 30, pronto, você acha o máximo. Não, e eu tenho muitas bandas boas, viu? Eu dou muito valor. Uhum, claro. Porque os caras sofrem, né? Claro. Eu estou direcionando para estes, né? Que acho que é a última Coca-Cola, né? Do Brasil, enquanto eu estou permeando no gênero musical que é mundial. Eu não sou nada, nós não somos nada. Olá, galera, boa noite. Damos início ao Rock and Pi, o programa que faz a sua sexta-feira rock and roll. Eu sou a Renata Pi e estarei com vocês aqui por uma hora, trazendo muito rock, notícias e curiosidades. Vamos nessa? E finalmente, né, Antena Zero, fala um pouquinho aí como é que é a experiência de estar numa rádio online, né, e até mesmo comparar em relação às outras, né, normais, né, que a gente está acostumado. como é que é o clima lá? Ah, eu adoro Antena Zero. Eu gosto muito do clima, os locutores são super bacanas, acessíveis, são pessoas que conhecem muito de música. Então, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar lá, porque a gente aprende a cada dia. O diferencial que eu sinto da rádio é que, por exemplo, uma Kiss FM, que é uma grande rádio aqui de São Paulo, sim, ela até apresenta as músicas e tal. Só que, assim, os locutores, eles não falam curiosidades ou sobre aquela música, ou como foi gravado, ou sobre a interação das bandas. Não tem, eles simplesmente falam, olha, agora vamos ouvir The Clash com a Fodeló e pronto, e toca a música, e fazem um merchan. Às vezes comentam algumas notícias, que são geralmente essas notícias que estão em todos os portais, que quem gosta de música já leu. Então, tipo, não é uma curiosidade que, de repente, aquele cara que gosta de música vai querer ouvir. Então, a Antena Zero é uma rádio legal, muito legal pra quem gosta muito de música e conhece, como também é legal pra quem não conhece. E essa miscelânea, né, de gêneros, né, e todos os dias ali tendo sua grade de programação bem definida. E além do chat, né, Renato, acho que dá um toque a mais. O chat, né, é um toque a mais porque, assim, você ter acesso àquele locutor é uma coisa muito bacana. Eu fico pensando se eu pudesse ter acesso ao Gastão Moreira na época da MTV, por exemplo. Pra mim seria a glória poder comentar sobre as músicas, o que ele tocou, uhum, porque eu acho o chat um charme a mais. E acho que é um grande ponto de atração, e principalmente na questão da fidelização, né, da rádio. Também, isso é verdade, é verdade. É, e principalmente, eu cheguei até aí na própria rádio, quer dizer, como fã, né, imagina você sair da parte virtual e você conhecer, que não são seus ídolos ali, né? E eu tive o prazer de conhecer a própria Renata, que é um doce de pessoa maravilhosa aí. Ah, imagina, adorei. E além de outros mais, que eu vou tentar trazer. Sair com a sua esposa, tia. Pois é, a Carol. E assim, foi um grande prazer mesmo de conhecê-los, o ECAS lá, que ficou uma referência física, né, Renata? Uhum. É, agora tem, é verdade. Transbordou essa parte virtual, né? E quem quiser ir lá, né, só conferir o espaço. Não, e tem uns discos bem legais lá pra comprar também, vou te falar. Ei, nossa, toda vez que eu vou gravar, eu nem levo mais cartão de crédito lá. Imagina. A gente fica louco. Você compra? Compro. Toda vez que eu vou lá, eu levo um livro ou um LP. Então, quem quiser te ver lá também, é casa. Gravadão. Onde é o endereço, Renata? Rua Augusta, Galeria Ouro Fino, primeiro andar. Em São Paulo, viu, gente? São Paulo. Pois é. É, estivemos aí com a Renata, ela infelizmente vai ter que nos deixar aí por conta da nossa grande estrelinha aí. Oh. Ela também, que é a Amora, a conhecida, ela é famosa, é roqueira já, viu, Jeff? Que maravilha. Que maravilha mesmo. É. Parabéns. Parabéns, Renata. A gente vai doutrinando as crianças, né? Esse é o segredo do futuro. É verdade. É verdade. Qual é o evangelho que ela já tá ouvindo? Olha, a Amora, ela curte umas coisinhas de criança, mas ela gosta muito de Ramone. Olha só. Ó, oh, então. Quem herda não rouba, hein? Ave Maria. Tá muito suspeita, né? É, pois é. É isso aí, grande Renata, que aí conosco, né, até esse momento. Infelizmente ela vai ter que nos deixar por conta da nossa pequenininha, grandiosa Amora. E foi muito bom, Renata, você estar aqui conosco. O prazer é todo meu. Poxa, a gente curtiu bastante. Adorei, gosto muito de vocês. Jack tá super convidado para participar do programa. Muito obrigado, querida. Vocês todos, né, lógico. E agradeço demais, realmente. Foi show. Eu que agradeço. Todo sábado a gente tentando bater sempre o cartão lá às 10 da noite lá com o Renato Tapi, com o seu Rock in Pink. Na é um prazer, zero. Sempre torna os sábados mais divertidos, vocês. Com certeza. Opa, obrigado, valeu. Valeu. Pois é, Renato, então para fechar aí, eu gostaria que você fizesse essa chamada aí. Eu adoro quando você chama as músicas no seu programa. Chama aí pra gente, vai. Nossa. Vamos lá, vamos de Bruce Dickinson com Tears of the Dragon. Quem pediu foi José Maria Torres Filgueira, Juiz de Fora. Pearl Jam com Northman, que é uma dica minha, adoro essa música. E The Black Angels, Young Man Dead, do Ricardo Brassi, de Juiz de Fora também. Opa, mandou bem. Valeu, Renata. Valeu, você, vamos lá, então. Beijão. Beijão, Renata. Obrigada a vocês. Vocês também. In the darkness. I built are crumbling. The water is moving. I'm slipping away. Yeah. Acabamos de ouvir do bloco anterior The Black Angels, Young Man Dead, pedido Ricardo Brassin, de Juiz de Fora. Bill Jam, Nothing Man, pedido da Renata, né, que foi até um bloco que ela iniciou com a gente. E Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, José Maria Torres Filgueira, de Juiz de Fora também. Só 10 em Juiz de Fora, né, gente? É, a República de Juiz de Fora, nossa, mandando ver. Nossa senhora, é. Obrigado. Diz pra vocês que eu vou mudar esse nome de confraria da Boca City para a República de Juiz de Fora. É. Vocês estão brincando aí, aí. Inclusive... eu vou fazer um convite de público para uma das próximas edições que nós ocorremos aqui. Chamamos o Ricardo Brassin para participar junto conosco e quem sabe aí desenvolver alguma coisa legal aí, porque ele não tem como, ele tem que fazer um bloco inteiro se deixar. Quer dizer, a água para inteira, né? O cara é bom. Ele é muito figura, viu? É, né? Então. Nossa, nossa senhora. Eu até quero ver o que vai sair. É, Jack, e Ricardo Brassin aí veio com The Black Angels, com uma banda assim que eu adoro bastante lá do Texas, né? De Austin, ditos lá com psicodélico rock, psicodelia, garage rock, enfim. Que é desde 2004, é, né? É, desde 2004 a formação dessa banda. Eu tava pesquisando e eu não conhecia ela mesmo não, mas esse som é muito legal. Agora, como todo velho roqueiro, eu fiquei naquela... Em que estilo mais ou menos ele se encaixa? Eu fiquei assim, meio que perdido. Mas o som é definitivamente bom. Eu gostei também. Achei bacana, não conhecia não. A gente fica naquela coisa, né? De querer enlatar, empotá-lo, né? Rotular, né? Então. Eu, Jack, até mesmo você, talvez, né, Rosa? A gente fica assim querendo ver onde é que a grupo ali, mas como você me falou, viu, Jack? É meio, né, quem já pega já desde antes, fala assim, psicodélico, né? Você vê que eles dizem que numero com o mil psicodelia, né? Novo psicodélico, né? Enfim. É, tá valendo tudo, né? Valendo tudo. É, qualquer nome novo aí tá bom. Faz a alegria das gravadoras e das próprias bandas, porque eles se acham que são autênticos e originais, né? Pois é. Eita. The Black Angels foi um dos primeiros grupos que rolou na primeira confraria no bar de estreia, que foram quase 30 músicas, imagine aí, durante mais de 3 horas de confraria. Uau! E eles estrearam junto conosco aí também. É coisa antiga que tá retomando aqui com outra música que é Young Man Dead, que o Ricardo Brassin nos trouxe aí. Hyper Jam aí, North Man. É, realmente é bem tranquilinha, né? Bem passion. Sugere bem, né? Passion. Passion, exatamente. É. E que não é aquela de Hot Stewart, né? Passion. É bem diferente, que pra mim é uma das maiores vozes do rock atual, né? E de todos os tempos também, o Ed Vedder, do Pearl Jam. Muito bom. Que ultimamente ele fez um acústico no mês passado, tava no Brasil, e teve até uma boa crítica, viu? É, ele tava tocando um ukulele, né? Alguma coisa assim. Ukulele? É um instrumento japonês, sei lá o que. É, havaiano. Com o olho puxado, havaiano, sei lá. O quelele. É, alguma coisa assim. É o George Harrison toca isso demais. É um bandolim, né, havaiano, não é isso? É tipo... É um cavaquinho metido a besta, pega onda. Não é bandolim, é tipo charanga também no Peru. Eu acho bem bacana. Ah, eu também. É legalzinho, sim. Tocado por Brian May, então... É, e ele acaba incitando a gente, né, ouvir, na verdade, com o ukulele, né, uns folks. E o Bruce Dickinson, que Rosa tanto ama, hein, Rosa? Nossa, não é assim, eu até acho que ele tem um vozeirão. Lágrimas do Dragão. Realmente, tem um vozeirão tudo, mas não é assim, não é meu estilo de som, não. Eu, com a Iron Maiden, quando ouvi os dois primeiros discos, na época eu tava até envolvido com outro tipo de música, mas eu achei interessante. Eu gosto pra caramba do Paul Dayano. Abre o seu coração, Rosinha. Abre o seu coração. Saia da caixa, Rosa. Do casulo. Veja como essa música é bem construída. Nossa, pessoal, os fãs do Iron Maiden aí agora vai tipo assim, né? Nossa senhora, vai me querer jogar pedra agora. O que é isso? Falando de Bruce Dickinson, imagina. Iron Maiden realmente é daqueles fãs chatos mesmo, né? Aqueles fãs assim, né? Teve. O homem, não é? Ou deixe-o. Quando eu odeio. Igual o Brasil na Iron Maiden, realmente, gente, é impressionante, né? Acho que o Iron Maiden foi um... Eu não lembro de nenhuma banda que veio tocar aqui no Brasil que fez turnê praticamente quase 11 estados do Brasil. Essa polêmica. Pra você ver, tem público. Você tem, de Recife. É muito difícil uma banda tocar no Nordeste Internacional, é ou não é? É, mas Recife você tem de dar o desconto. Recife é a capital brasileira do Nordeste do rock and roll. Todo mundo passa por ali. Com certeza. E grande festival, aquele, né? Aquele festival. Abriu pro rock. É, abriu pro rock. É, ficou bem, bem famoso, né? Ah, mas Salvador também não fica atrás, não fica? Claro. Fica e fica muito atrás. A cultura de Recife não é aquela cultura fechada. É uma cultura que permite você escolher. Claro que não fica, rapaz. Festival de verão aí, ó. Rolando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Com essa eu vou desligar os equipamentos. Não, não, tô brincando. Tá bom. Ah, mas assim, Bahia, mas assim, se você... Tu realmente não pode se comparar com Recife mesmo, não, mas eu acho assim, que a gente já teve grandes coisas vindo da Bahia, né? Já tivemos. Tipo, o próprio Raul Seixas, né? Só pra citar algum, Camisa. Já tivemos. Cascadura, nossa, bom pra caramba. Aí você tem de dar o desconto. Aí são os abnegados que, pra sobreviver de rock and roll, pra divulgar o estilo, tem que sair exatamente da Bahia. Como os Novos Baianos fez, né? Também. É. Todo mundo faz isso. Porque aqui dentro só vive a axé music e o pagode. E agora, uma tal de como é que é o nome? A Rocha Manhinha. Nem sei. Deus que me perdoe. Pronto, falou. Ai, ai. Nossa, é. Bom... Nessa onda aí, né? Nessa coisa bem popular, né? Jack, o que é que vamos trazer aí? Bom, para esse bloco, nós vamos anunciar o Bon Jovi com Homebound Train. Repetindo, Rosa, Bon Jovi com Homebound Train. Na sequência, Bacamarte com Smoke Alado. Nelson Juazeiro, de São José, Santa Catarina, fez a indicação. E Belle e Sebastian, Electronic Renaissance, de Carolina Bisotto, de Itabuna, Bahia. Não é, grande? É, finalmente, né, pra poder quebrar um pouco essa hegemonia juiz forense. É, isso aí. É. E toma aí, rockerá. Mandei. Chance on your rules, so win now. I'm going down, down, down, down. Acabamos de ouvir Belle e Sebastian com Electronic Renaissance, uma sugestão de Carolina Isotto, de Itabuna, Bahia. Algum comentário? Banda escocesa, né? A banda escocesa realmente não faz meu estilo. Por isso que eu soltei pra vocês comentarem. Ah, eu amei, entendeu? E fazer homenagem a Carol também, que tá sempre presente com a gente aí. Tá sempre curtindo, ela mandou bem. Isso, amei. Sem dúvidas, uma homenagem. Valeu, viu, Carol? Às vezes ela não tá mandando música e ela mandou desta vez, né? Mas ela sempre tá ouvindo também. Ela foi a única que ouviu todas as edições da Portaria. E é uma banda, assim, aparentemente, de nerds. Porque se você ver a cara dos cidadões e cidadãs, são bastante interessantes. E a sonoridade deles já é um pouco bem mais diferente do que essa que foi passada, a Electronic Renaissance, que é bem eletrônica, de fato. Mas, assim, é uma banda que ou você ama ou odeia. Então, não tem esse meio termo, não. Porque tem umas coisas, assim, muito grudentas e também até melosas demais. Mas tem muita coisa bem feita. A sonoridade muito legal. Isso consegue fazer uma coisa bem interessante. Como diriam os gregos, é. É, tá bom. Antes veio Bacamarte com Smoke Alado. Tá danado, hein? Essa daí foi de Nelson Juazeiro, de São José, Santa Catarina. Por trás dessa bandaça que quase ninguém conhece, da década de 70, do rock progressivo nacional, essa banda, quando ela é citada, ela não é citada pela genialidade do guitarrista Mário Neto, mas sim porque foi a banda que lançou a Jane do Bob para a carreira solo. Isso me deixa frustrado realmente, porque o Mário Neto é um excelente guitarrista. Excelente, excelente. O cara tem uma cabeça, tem uma visão, o cara vive progressivo. Fantástico, fantástico. Tanto que depois ele saiu de cena, né? Esse disco saiu em 83, tá, Jack? Certo. Mas a banda veio desde lá, da década de 70. Com certeza, mas chegaram assim no vinil, e assim, esse disco é item de colecionador na Europa. Todo mundo se corre atrás, porque é um disco super bem feito, de rock progressivo mesmo, pra quem gosta do gênero. Eu adoro esse disco, acho esse disco super legal, bacana. Até acho que a participação da Jane do Boca tá uma voz realmente bonita, ficou legal pra época, acho bem. Tem, não duvido, não. Mas o que me deixa triste é que evidenciam ela e não a genialidade do cara. É, todos eles são muito bons, né? É um grande disco, assim, sem dúvida, é um clássico do progressivo, assim, no Brasil. Eu acho um descasso, assim, sem dúvida. E, de fato, é interessante, vou citar duas coisas aqui. A banda, que é carioca, formada em 74, só lançou o álbum praticamente depois de 10 anos, né? 9 anos depois, o único álbum depois do fim. Teve um lá que em 99, em Sete Cidades, que é exatamente do Mário Neto, com o codinome Bacamarte, que ele utilizou. Mas assim, essa formação mesmo desse super grupo, porque muitos críticos, eles simplesmente colocam junto com ninguém mais, ninguém menos, Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Genesis e até mesmo Rush nesse pequeno e grande grupo seleto aí, uma das maiores bandas de progressivo do mundo. E olha, não é muito, não é nada, né? Pra dizer tudo isso, é muita coisa que acho que nem no país e no mundo inteiro, e como a Rosa falou aí, é álbum de colecionador, porque é um puta álbum. Exato, e o país não tem esse perfil progressivo, né? O que mais admira. E nem o dado reconhecimento também. Pois é. Mais uma vez, temos de sair para sermos reconhecidos. Verdade. E aí foi o grande Nelson Juazeiro, que tem também, Jack e os demais, um programa, Antena Zero, né? Prognoses, aos sábados também. E aí ele mexe, coloca aí, ele mandou esse aí pro grupo da confraria e eu não tive como não acolher aí, até mesmo para quebrar um pouquinho da hegemonia. Excelente, né? Excelente. Ai, ai. E o nosso grande Bon Jovi? E a primeira música do bloco foi Bon Jovi com Homebound Train. Essa música é interessante porque mostra uma outra faceta deles. Não aquela faceta melosa, aquele negócio. Não. Esse disco aí, nessa época, New Jersey, foi uma outra coisa. Tem músicas melosas? Tem. Mas essa música, pra mim, é um divisor de águas. É aquela hora que a banda diz assim, ó, tô dizendo que a gente só quer comercial, tô dizendo que a gente é meloso, então vamos mostrar que a gente sabe tocar. E realmente mostraram, né? No caso, dizendo todo o know-how que eles têm de banda, porque eu não suporto Bon Jovi, mas essa música é impressionante como ela é muito boa, né? Ela tem uma marcação de contrabaixo, a levada de bateria, o teclado, que lembra muito John Lord. Extremamente bem executada, bem feita, um rock muito ali, ó, no quilo certo e mostrando algo a mais. O instrumental que eles fazem é excepcional de rock. Pô, excelente. Dou uma mão palmatória em relação a essa música aí, Homebound Train. É sensacional, viu, Jack? Uhum. E você, Rosa? É, desconhecido como Metal Farofa, né? Tem uma musiquinha que, pelo menos, né, salva aí. É. Salva todo o trabalho. Foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi até hoje da Rosa. Ai, ai. Com tanta meiguice, nós vamos trazer aí um outro modo de viver, né? E ver a vida com outros olhos, que é o nosso Zumbalele da Bahia. Ai. E é um momento que Jack não sabe pra onde corre. Pois é. Só que para, talvez, atenuar a coisa, né? Eu trouxe um músico que vocês vão ouvir a seguir, que talvez seja um pouco mais da linha do Jack. Eu acredito que ele, em algum momento, já pegou a madame dele e já dançou algumas voltas no salão com algo do tipo aí, parecido, que a gente vai tocar aqui agora, sem se queixar, tá bom? Nós vamos aí com Vavá dos Oito Baixos, Briga de Casal, pra poder realmente fazer aquele som de fundo e uma coisa bem graciosa que a gente precisa tanto aos casais apaixonados aí, que precisam de ter um momento de amor e de romantismo. Presta atenção na história de vida do casal, tá, Rosa? Tá. Zumba Lele, a Bahia! Eu vi o pau descer, eu vi o trem brincando, eu vi o sangue escorrer. Eu vi o pau subir, eu vi o pau descer, eu vi o trem brincando, eu vi o sangue escorrer. Eu vi a briga da mulher, mas o marido chamando de atrevido, mas ele não gostou. Na ignorância ele deu uma pausada, no outro dia de madrugada sua barriga inchou. E eu de casa lá de perto estava olhando, os dois estavam brigando, eu só vendo roletrar. No outro dia eu estava despreocupado quando eu recebi o chamado da casa do delegado. Seu delegado, nada eu posso contar, os dois estavam brigando, eu só vendo por entrar. Seu delegado, eu nada posso contar, os dois estavam brigando, eu só vendo por entrar. Eu vi o trem brincando, eu vi o sangue escorrer. Eu vi o pau subir, eu vi o pau descer. Eu vi o trem brincando, eu vi o sangue escorrer. Eu vi a briga da mulher, mas o marido chamando de atrevido, mas ele não gostou. Na ignorância ele deu uma pausada, no outro dia de madrugada sua barriga inchou. E eu de casa lá de perto estava olhando, os dois estavam brincando, eu só vendo por entrar. Estava despreocupado quando eu recebi o chamado da casa do delegado. Seu delegado, nada eu posso contar, os dois estavam brincando, eu só vendo por letrar. Seu delegado, nada eu posso contar, os dois estavam brincando, eu só vendo por letrar. Uma beleza da Bahia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Se vocês testemunhassem tal briga de casal, vocês iriam depor? Eu passo. Que isso? Não, acho que não, porque né, briga de marido e mulher é aquela coisa, aquele bem ditado, ninguém mete a colher, né? Uhum. Principalmente nesse nível aí de violência. Uhum. E detalhes assim, né? De isso aqui ver... é bem punk, hein? Ô Jack, isso aqui é bem punk, hein? É esse daí, né? Eu acho que é mais, né? É verdade. Mas é aquela coisa, né? Com uma riqueza de detalhes que o outro comentou aí, né? De ver a coisa subir e descer. É isso. Ver a tecida de escorrer. É isso. Eu passo, ó. Meu jogo é Senna e Kina. Fala a verdade. Só tá vindo só Ice e Duke. Venha com negócio de história, não. Você já dançou forró em sua vida? Nunca. Não é possível, não é possível, você nunca pegou sua madame aí e deu os passos no salão. Rapaz, eu sou um cara que nasci no Rio de Janeiro. Sim, entendeu? E daí? Eu vim pra cá, eu sou todo duro, meu amigo, por isso que eu escolhi o rock and roll. Aí, ele não quer nem estar tá perto. Ave Maria, deve ser mais duro que o pau que caro. Olha a propaganda enganosa, né, Rosa? A Rosa se emocionou. Rosa? Eu acho que Rosa foi ver a briga. Com a Rosa entrar. Ó! Porra! Eu falei, vou entrar. É a briga, porra, Rosa. Do casal, tá aí. Foi, tá vendo aí que você foi botar esse negócio? Pois é. A paulada foi tão grande que a bichinha caiu. Caiu! Caiu a bichinha. Ô, oh, tadinha dela. Rosa, venha ver a briga aqui, minha comentada. Meu Deus, caiu mesmo feio. Ó, se ela não ouviu, não bote de novo. Não toca essa música que eu não posso ouvir. Porque... Ela ouviu, ela ouviu. Ela ouviu. Se ela não... Eu tenho culpa se ela ouve, gosta e desmaia. Foi. Deixa eu chamar lá primeiro. Rosa? Agora sim. Agora sim. Ah, cara, porra. Foi da... Tá viva? Tá difícil, hein? Tá sim. Jogaram uma aguinha no seu rosto pra você levantar? Desmaiou. Foi lá o... Como é que chama? A briga. Seu a briga. O seu Vavá. O seu Vavá. É. Vavá dos oito baixos. Vavá dos oito baixos. A denúncia dele foi tão forte, o testemunho dele foi tão rico de detalhes que ninguém segurou aqui. No caso, você caiu, não foi? E foi de novo. E foi de novo. Ô, oh, porra. Aí. Depois do Zumbalelê de hoje, meu filho. É, negócio foi paulada na moleira, né? Oi, Rosa. Oi, oi. Oi. Tá complicado, hein? É, ela se emocionou. É. E Rosa? Caiu. Oh, Rosa, ô criatura. Rosa? Oi, tô aqui. Oi. Seja forte, Rosa. É, seja forte, resista aí, por favor, vá. Rosa, criatura. Tô aqui, gente. Alguma coisa? Tá de sacanagem, não é possível. Caiu. Ô, Rosa. Caralho. Boa. Não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Deixa ela descabiar o negócio ali. Eu tenho vontade até de falar Santos. Olha, não vai dizer que ela vai pegar no cabo agora. Cara, é que eu tô tentando controlar aqui, velho. Eu tô com minhas bochechas já doendo, cara. É sério. É ver o pau subir, é ver o pau descer. Olha que acha, tá foda. Ai, ai. Esse cara é maravilhoso. E se você ver. Mas, Jack, eu vou pegar logo aqui. E já vou te mandar. Abre aí e você vai ver a cara da figura. A cara de miserável, velho. Com duas mulheres do lado, parecendo umas. Olha, e é um sorriso dele. Rapaz, quem vai me dar o urucum? É isso que eu tô. É, vai que me. Quem vai me dar o urucum? Quem vai me dar o urucum? A comida só é boa com o tempero do urucum. Quem vai me dar o urucum? Quem vai me dar o urucum? A comida só é boa com o tempero do urucum. Só fora, que porra é essa? Eu ia botar. Eu só vou lá porque você. Eu vou... Que diabo é isso, rapaz? Viu aí a cara dando andamento? Vi, rapaz. Que porra é essa? Você me arruma isso como, hein? Que porra é essa? E as mulheres assim, gatinhas, né? É, Ave Maria. Se achando, né, velho? Se achando. Cara. Olha a figura com a cara descarada, velho. Olha pra isso, ó. Quem vai me dar o ouro? Ouro, pô. Essa música é maravilhosa, velho. Se você ouvir... Quem tá... Mas ele só pode sair aí e encontrar alguém na esquina... Pagar uma pinga e dizer assim, me dá aí uma te dá no cu aí. Aí pera aí, porra, deixa. Oi, eu... acho que agora vai melhorar. Então, Rosa, você teria coragem de testemunhar assim com aqueles detalhes como ele fez aí? Não, eu acho que não. Eu fiquei aquilo que eu falei, repito, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Aham. nem sob intimação do delegado. Não, nem sob intimação do delegado. Depois vai sobrar pra mim. É, pois é. No caso, ela vai deixar de ser testemunha, Jack. No caso, seria, né, claro. Pra ser... cúmplice? Cúmplice? Com a riqueza de detalhes? Pra cima e pra baixo? O negócio é certo. Pois é. Já que você ia se negar de dar as riquezas de detalhes ali, de ver tamanha agressão. Nossa, mas cúmplice? Meu Deus do céu. Ah, essa não ia... Eu ia levar, pó pra tudo quanto é. Com todo respeito, né? O delegado ia imaginar que você teria participado da ação. Não, mas cúmplice é o quê? Né? É quem que participa da coisa. Uai. E você não viu o galã. Você... Pois é. E aí, o que, que achou do gato? Nossa. Tô vendo a cara. Sim. Oh. Não, gato. Tô vendo aqui. Desmaiou. Desmaiou de emoção. É tão bonito que chegou a doer aí e ela desmaiou. E ele tava bem acompanhado ali na foto ali, né? Na opinião do jacaré, né? E os dentes? A chaparia? Pra que é isso? É patinada. Que é isso? Mas ele tá bem na moda também, né? Porque cabelo Black Power. É. E tá na moda mesmo, depois da mordida que o outro deu, né? É verdade. É, virou vampiro também. Agora, cá pra nós, um achado. Briga de casal. Vavá dos Oito Baixos. É. E as musiquinhas? Faixa extraída do LP, quem vai me dar o meu filho? Pois é. Por favor, Jack, vai. Você, por favor, aí. É, declame os títulos. Bom, rapaz, essa música é de 87. É. Então alguém gravou mesmo, né? E aí tem a primeira música, Eu Sou Pequenininho, com o dedo no buraco. Depois eu meti o dedo naquele buraquinho. Quando eu meti o dedo, logo também no bichinho. Veja a minha história, foi assim que aconteceu. Quando eu meti o dedo, logo o bicho me mordeu. Ai, ai, logo... Só pra falar as melhores. A música título do disco, Quem Vai Me Dar o Ouro Pinto. Queria ouvir essa, gente. Quem vai me dar o ouro? Quem vai me dar urucum? A comida só é boa com tempero do urucum. Quem vai me dar urucum? Quem vai me dar urucum? A comida só é boa com tempero do urucum. Pra quem não sabe o que é urucum, né? A música 4, fantástica. De cacete armado. Na fazenda professo, eles estão dançando armado. Seu delegado, eu vim aqui lhe dizer. Eu vim chamar você pra um problema resolver. Seu delegado precisa muito cuidado. Lá tem um velho de 100 anos de cacete levantado. Chegou para... Mas tem a quinta que é pra acalmar. Eu só quero te amar. Depois um de cacete armado lá, né? Eu só quero te amar. E aí depois corra, que a sétima é Eu Quero Comer Cru. Eu quero comer cru. Ou seja, ele não tem fogão em casa. Vem a faixa em questão, briga de casal. E aí eu acho que já tá de bom tamanho, né? É só preciosidades, é um clássico esse disco. Quem quiser baixar esse disco, tem lá no mega.co.nz, bem distante de mim. Eu vou tentar baixar aqui pra ouvir essas músicas, isso é muito engraçado. Eu vou deixar esse link disponível para poder ver, né, vocês apreciarem, né, o modelo juntamente com esse ensaio fotográfico com as duas madames do lado, em cada lado, claro, dando aquele sorriso underground, totalmente heavy metal, que não tem como não dizer que não é heavy metal. Heavy metal? É claro. Descobri aqui agora uma outra coisa, como o heavy metal. Sim. Vavá dos Oito Baixos mora atualmente em Itabuna, Bahia. Pois é, rapaz, é meu vizinho aqui, o Sacana. Eu não disse que ele dava uma pinga pra alguém pra ele vir com esses negócios? Não, que o bichinho outro dia aí caiu da moto, rapaz. Ele se feriu, teve que ficar no hospital lá. O macaco lateral é da moto, tombou assim com a moto em cima dele, quebrou o fêmur, o bichinho. Tadinho dele, foi. Eu não vou poder fazer isso, né? Apesar que foi não, 2010 esse negócio, né? Mas tem uma fissura lá. Coitado, né? Mas ele já tá à tona aí, já tá de volta às coisas aí, é, do ramo forró, principalmente agora pelo São João. Isso aí foi uma homenagem, né, para o São João. Eu não podia deixar de trazer um grande forrozeiro e dos grandes clássicos aí de Duplo Sentido, que na verdade Duplo Sentido aí acho que não tem muita coisa não, viu? É logo direto e reto. É. Ele é de Gandu, esse rapaz, e veio pra aqui, pra Itabuna. E vocês não sabem de nada também, hein? Além disto, dessas peripécias, é, o nome dele, né, completo é Oswaldo Francisco Alves. Ele já tem cerca de 70 anos. E ele, em 2008, ele se candidatou a vereador daqui da cidade. E não ganhou. Pior, ele foi indeferido a candidatura. Não sei por quê, não sei. Não sabe, né? É, não sei. Será que tem, além desse negócio de ficha limpa aí, tem ficha limpa moral? Rapaz, é o seguinte... A vida pregressa dele, né, com essas autorias aí, de repente pode ter sido o ponto aí pra poder não terem colocado, né, deferido a candidatura do bichinho. É, ele foi fazer forró lá em Jereboaba. Ai, ai. Pegando o último trem. Mas assim, ele é um cara formidável. Eu tive até o prazer, eu falo sinceramente, eu tive o prazer de ouvi-lo, eu era criança. E ele tocou na praça do meu bairro. Olha só, um palco montado, mas não é palco com aqueles pedestais embaixo, não. Assim, no chão mesmo, né? Só botaram um todo. E com uma iluminação precária, não tinha nem pisca direito lá com a sua banda. Tava lá tocando as músicas e foi juntando gente, foi juntando gente, foi juntando gente. E o povo se acabando da risada e ele lá, um domínio de palco. Ele comentando que não tinha iluminação. Domínio de palco. É, domínio de resto de palco, melhor dizendo, né? E ele comentando, ó, eu sou um cara já consagrado, isso e aquilo. Uma lâmpada incandescente, velho. Aqui fazendo calor em cima do juízo dele. E o povo lá se atacando no forró. Olha, foi sensacional. Aquela coisa bem pé de serra mesmo. E quando ele começava a cantar essas letras, né, velho? Mas não tinha esse que segurava a risada. Era demais, era impressionante. É, depois dessa, quero saber quem vai me dar o Urubim. É verdade, só se for ele mesmo que vai dar. Ah, tá. Ai, ai. O cara é um daqueles artistas que o povo começava a dançar e não conseguia dançar porque dava risada. Era impressionante. E ele fez até mesmo uma ponta na novela Renascer. Lembra? Não acredito. Foi, tinha um zabumbeiro, tinha um forrozeiro. E que ele, no caso, ele era o artista dali da vez. Rosa, você que é noveleira, se lembra dessa cena? Não lembro. É, da época do Renascer. Não lembro. Mas é isso. É a homenagem aí para a festa junina aqui do Nordeste, né? Que a gente tanto preza, né? Menos o Jack, que ele é um insensível. É, com certeza. Ele não quer nem entrar na briga de casal aí para poder testemunhar das cenas românticas, né? E tanto é que a bichinha recebeu tanta paulada que... Até sangue. É, a barriga inchou de tanto receber paulada. É algo para se pensar, né? Mas me parece que também a Rosa não é sensível para denunciá-lo, né, Rosa? Não. Então pronto. Então eu digo que ela não é capaz de testemunhar, ou seja, ela é cúmplice. É, a mundo dá mil voltas, viu? Fazer o quê? Pois é, esse aí foi o grande Vavá dos Oito Baixos, né? Com a sua música Briga de Casal. Infelizmente, né? Acontece nos lares por aí. E aconteceu aí muita paulada, né? Muito. Como diz, é pra mais de metro. Depois... Eu acho que ela viu alguma coisa. Ela viu o pau subir e descer, com certeza. É. Depois de uma dessa da Rosa aí, vamos partir para o último set list de músicas aí para fechar a nossa edição 17 especial aí com a Renata Pitt, que apresentou no primeiro momento, que nos acompanhou até ali. E foi isso, vamos de que aí, Rosa? Nesse próximo bloco, nós vamos ouvir Who Cares, que é um projeto, né? O projeto Who Cares foi para ajudar a Armênia. E foi capitaneado por Tony Iommi, do Black Sabbath, Ian Gillan, do Deep Purple, John Lord, dispensa comentários, Jason Newsted, do baixo, Metallica na época, Nick McBrain, do Iron Maiden, na bateria, e quem sugeriu foi José Maria Torres Filgueiras. Momonjó, O Céu, O Sol e o Mar, lançando o disco novo, quinto da carreira, uma banda de Recife, E esse disco novo tem participação da Letícia Sadier, vocalista do Stereolab. Banda inglesa, anos 90, que fazia um estilo meio counter rock, bem bacana o som. Eu amo Stereolab. Uma participação especial aí, internacional. O último disco deles lançado foi em 2010, o quarto. Esse é o quinto álbum da banda, que praticamente acabou de sair agora. E por último, Amy Winehouse, Will Still Love Me Tomorrow. Então acabamos mais uma confraria do Rock da Boca City, com essa edição 17. Tivemos a participação da Renata Pi, que, entre outras coisas, é uma multimídia, nunca vi igual. A mulher não para quieta, que é locutora, apresentadora, maquiadora, produtora, maquiadora, ela publicitária. É, pois é. Dá curso de administração do tempo. Também. Ela é tanta coisa que ela parece uma bomboniere, né? Nunca vi igual. Verdade. E é isso aí, valeu aí mais uma vez, Jack e Rosa. Valeu, pessoal. Valeu, Rockerada. Valeu, galera. Adorei participar mais uma vez. Adorei também a Renata aí. Foi muito bacana a minha participação dela. Nossa, muito legal mesmo. Verdade. Valeu, galera. Realmente, Renata, grande beijo pra você. Valeuzão mesmo. E na sequência aí, Mombojó, Who Cares e Amy Winehouse, pra fechar. Confraria do Rock, da Boca City. A música que toca aqui é Você que Compartilha. Até mais. Valeu. tonight. The light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Just a moment, pleasure. Can I believe the magic of your? Stay tuned for more rock and roll. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Só não fala que eu vou deixar de fazer esse programa por seu deleite, pô. Vih, rapaz, que porra é essa, Eric? Você me arruma isso como, hein? Que porra é essa? Ai, Eric. Nessa parte aí de Jack, então, eu vou ter que cortar. Me corte. Todo, igual a Gillette. Ai, Deus. Rosa, vem a briga aqui, vem a comentar. Nossa, que tortura. Não tem vergonha nessa cara, não, Eric?